Thank you.

Dá pra contar, veio que eu te vejo.

Thank you. eu. Eu vou sanar dois, sozinho neste bate meia luz. O implante a lua se do mar. Parece que este vada vai fechar. É sempre uma canção para contar aquela velha história de desejo que todas as canções dá para contar. Acompanhava a cor do mar. Você traia que um bode atrai de cai. Em cor a ti se faz escurecer. Você que há em uma vaqueia luz. Um baile mais em Deus. Você e eu. Eu abusando dois. Sozinho que este nada média luz. Se do mar parece que esta fada vai fechar. É sempre uma canção para contar aquela velha história de desejo que todas as canções traz para contar. Aquela velha, velha, velha. Thank you. So I spend